Sim, nós por volta das 13 horas, mais ou menos, fomos acionados com uma colisão no Serra da Beira. Fizemos aí para o local duas ABSQs, duas ambulâncias de couro e o veículo de encaixamento, 10 homens. Chegando ao local, vimos, pronto, constatámos o veículo, passo termo, nós chamamos de Papa Reformas, captada, duas vítimas, uma vítima ainda dentro da Papa Reformas, passo termo, como disse, e uma dos documentos de Papa Reformas já cá fora. O cenário não era favorável para as vítimas, mas a vítima estava em paragem, outra estava dentro do veículo Papa Reformas, ambos, pela análise da equipa, feridos graves. Mantivemos manobras na vítima só em paragem, não conseguimos revester, mas chegar ao local a mulher declarou óbito, a mulher de Viseu. O outro vítima foi assistido para a primeira, encaminhado para um... Ainda não sabemos se foi uma unidade hospitalar, e qualquer momento está com óbito.